Nós somos batizados no corpo de Cristo. A igreja não é necessariamente um rótulo denominacional. A igreja é a reunião de pessoas. Se nós tivermos, segundo Jesus, duas ou três pessoas reunidas em torno dele, reunidas no nome dele, ali está uma igreja.